paz do Senhor. Eu me considero uma pessoa bem-humorada, feliz, contente, alegre. Ter humor não é pecado, mas isso é graças a Deus. Hoje eu quero te fazer um convite que não é só meu, é da palavra de Deus. Tinha um comportamento que estava me deixando triste. Eu lia notícias, via televisão, lia os jornais, muitas coisas assim escandalosas, e eu de repente só fazia piadinha, recebia e-mail de um, mandava e-mail para outro e não fazia mais nada. Até que o Senhor me acordou e me disse: olha, você tem que obedecer o que está escrito na Bíblia com relação a ser cidadão, responsabilidades, testemunhos. Orar pelos presidentes, pelos governadores, pelos líderes, porque se eles tiverem sabedoria, o povo não perece. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.